as janelas e todas as portas, depois de ter inundado os poços com água envenenada, depois de ter edificado minha casa num rochedo tão não inacessível aos afagos e ao medo, depois de ter cortado a língua e logo a devorar, depois de ter lançado punhados de silêncio, embora oscilem de desprezo aos meus amores. Thank you.